Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Profissão Office Boy. Uma das classes profissionais mais mal faladas de todo o planeta. Um profissional que vive à margem do glamour das grandes empresas e que só frequenta as festas delas quando precisa pagar do próprio bolso as bebidas. Já foi cantado em prós e contras neste programa, inclusive com direito a um hit musical que se tornou sua bandeira de luta. Eu não sou cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro, não, para ser tão desprezado. Pois em defesa destes valorosos combatentes das filas, burocracias, ônibus apertado e trânsito engarrafado, um grupo de valiosos doutores e mestres do saber pesquisou quais músicas influenciam o desempenho do office boy. Quando o tema é crescimento profissional, o office boy canta. Ou geme, sei lá, fiquei na dúvida. A pesquisa continuou e detectou que quando precisa manifestar toda sua filosofia de trabalho, o office boy quer dar um grito de liberdade, dizendo aos quatro cantos da empresa que não exijam dele mais do que um serviço express. Ele precisa ser compreendido, afinal... Porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Homem é homem, menino é menino, político é político e baitola é baitola. E avaliando as suas chances de crescer profissionalmente, a pesquisa apontou o que ouve o office boy quando pensa no futuro profissional. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo e contando com a participação especial da eterna Gretchen, do inigualável Falcão e das poderosas meninas, agradecemos sua audiência, desejando que todos tratem bem o office boy, pelo menos no final de semana. Sempre avante! O maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.